Mafia nortista. Mais uma vez no jogo, mais uma vez na cena. Desse jeito. Tamo junto, ó nós firme e forte no jogo. Pro que der e vier, envolvido até o pescoço. Humildemente chegando. Aí vê só os malucos gravando. E mesmo sem incentivo, né? Vamos cantando, o barato tá na veia. Não é brincadeira, vai vendo, Zé. Aqui não tem estrela que é quebrada. De ponta a ponta no mapa. E mesmo que tentem, nossa voz não se cala. É nós por nós, unidos numa só voz. É nós por nós até o fim, linha de frente é nós. A caminhada é sofrida e as provações são constantes. Mas a cara é se unir pra não ficar estressante. Ouvir no olhar dos irmãos, sinceridade é doidão. Isso serviu de incentivo pra prosseguir a missão. A cada ideia trocada, a cada aperto de mão, cada palavra que consola no momento de aflição. Cheguei à conclusão que a verdade é essa aqui. Aí, o barato é se unir. Esse é o barato. Unidade, respeito mútuo, tá ligado, tá ligado? O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. Se tem um queixo doido, vem embora nessa. Aqui os loucos pro sistema nunca beira. Essa é a guerra, nós contra o mundo. Mas não dá pra negar que o sistema é astuto. Joga sujo, joga o povo contra o povo. Os caras ainda caem nessa rantecada. Caboclo que não vê que nós tamo no mesmo barco. Que tem umas cria que quer só ver nosso atraso. Inimigos opressores, reis da tirania. Vai cantar vitória e desacredita. Enquanto nós só calcula, sorte articula. A queda eu te digo que vai ser fruta dos que mentindo. Tão crente que consegue, ó. Dá um olho nos loucos do rap. Sem tá nem aí pra mídia sensacionalista. Vai falar mal, vai nos critica. Ao invés de enfraquecer, isso só nos fortifica. Aí Joe, tamo vencendo a cada dia. Várias pernadas e a caminhada respeita. Não gostou, tão doido, faz a tua. A minha deixa o barato é se unir. Mas tem quem não entende. Alimenta o sentimento de raiva da gente. Mas aí, humildade é a virtude da rapa. O convite tá feito, se quiser abraça. Se tiver a cara de trocar, respeito mútuo, unir, correr pro objetivos único. Ter compromisso com nossa gente, lutar por melhor a mais. Bater de frente, se cair, levanta, eu te ajudo, sangue bom. Não quero nada em troca, só te digo que o amor é rezar pelos manos. Ser amigo de verdade, fortificar o hip hop, não só na mensagem, mas também nas atitudes, sem deixar que a inveja seja barreira pra gente ganhar essa. Só vamos nessa, com a vulca toda em peso, engatilha o raciocínio, é desse jeito. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. Só que eu vejo doido, uma luz no fim do túnel. E vem o que vier, a fé é o escudo. Esperança, respeito, fidelidade. Essa sim é a chave pra união de verdade. O sistema faz de tudo pra separar os guerreiros. Pra ver a discórdia operando no nosso meio. Mas se omitir, fica calado aí, parceiro, não é comigo. Falo o que penso, esperando que reflita. Não sou dono da verdade, mas defendo o que acredito. Que a gente separado fortalece o inimigo. Entrar no jogo deles e acaba sempre fudido. Sempre se lamentando, quase sempre vejo isso. Então tá mais que na hora de tomar atitude certa. Não no cara e coroa, mas pelo que o rap prega. Aí, vamos em busca dos nossos objetivos. Mas sem lero lero, temos que agir, rapaz. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos. O barato é se unir, esse é o X da questão. O X da questão é a união dos irmãos.